A terra tá soterrada de violência, de guerra, de sofrimento, de desespero. A gente tá vendo tudo, tá vendo a gente, tá vendo no nosso espelho, na nossa frente. Tá vendo na nossa frente aberração, tá vendo, tá sendo visto, querendo ou não. Tá vendo no fim do túnel, escuridão. Tá vendo no fim do túnel, escuridão. Tá vendo a nossa morte anunciada, tá vendo a nossa vida valendo nada. Tô vendo chovendo sangue no meu jardim, tá lindo o sol caindo que nem granada. Tá vindo um carro bom bomba na contramão, tá vindo um carro bomba na contramão, tá vindo um carro bomba na contramão, tá vindo o suicida na direção. Explodindo na nossa mão, o medo tá estampado na nossa cara. O erro tá confirmado, tá tudo errado. O jogo dos sete erros que nunca para. 7, 8, 9, 10, 100 erros meus, erros seus e de Deus também. Estupidez, um erro simplório. A bola da vez, enterro, velório. Perda total, por todos os lados. Do banco do ônibus ao carro importado. Teu filho morreu, meu filho também. Morreu assaltando, morreu assaltado. Tristeza, saudade por todos os lados. Tortura, covarde, humilha e destrói. Eu vejo um Bin Laden em cada favela. Herói da miséria, vilão exemplar. Tortura, covarde por todos os lados. Tristeza, saudade, humilha e destrói. As balas invadem a minha janela. Eu tava dormindo, tentando sonhar. Furacão, em meio a milhões de grãos, cada um na sua busca, cada bússola num coração. Cada um lê de uma forma o mesmo ponto de interrogação. Nem sempre se pode ter fé quando o chão desaparece embaixo do seu pé. Acreditando na chance de ser feliz, eterna cicatriz, eterno aprendiz das escolhas que fiz. Sem amor, eu nada seria. Ainda que eu falasse a língua de todas as etnias, de todas as falanges e facções, ainda que eu gritasse o grito de todas as legiões. Palavras repetidas, mas quais são as palavras que eu mais quero repetir na vida? Felicidade, paz, é, felicidade, paz, sorte. Nem sempre se pode ter fé, mas nem sempre a fraqueza que se sente quer dizer que a gente não é forte.